rapaziada da minha ruinha velha, vê a mesma covardia, minha janela, escuta e vê a voz do escuro e meus segredos, a guerra do meu dia a dia só, mas ninguém viu, empatia, força fora é foda, dentro sumiu, aí então senti o gosto do via o fel, o orador que também sim era o meu papel, frente a frente, comigo mesmo. Escuta assim, não engole não, situação chegou, aonde é que estou? O pulso para, coração dispara, o que era óbvio, um dia hoje, ideologia rara. Mas na ausência do criar, sentiu falta das marcas na folha de papel. Então, eles querem nosso couro, mas não é pra tabaco e arranca. Roubando nossa vida, nosso tempo e as esperanças. De um dia a dia melhor, cotidiano é só roubou nas ruas e até sejamos todos programáveis, programados no capricho para sermos descartados. Não, pra constituição é minha condição. Eu amo minha nação e nunca se esqueçam de suas vidas, suas artes, suas partes, pátria, a tal amada. Concordo com a amada, o perigo idolatrada, sempre armada. Salve, salve a minha nação, meus amigos. Pisava descalço com fé nesse chão ancestral. Não tem mais a mesma coragem, a mesma malandragem na roda, bola, minibal de metal. Nas praças, favelas, esquinas, vielas do meu gigante Brasil. Venderam o peixe, compraram a carne, assaram o almoço, mataram o moço, alguém viu. São cenas diárias do cotidiano que o povo que sangra, mas sara na brasa que queima e se espalha. Meu povo é o.